pra fazer parte do time nervoso. Cartão cabuloso, lá do leste só mostra inspiração. Vem das ruas, vem do gueto, rapaz. Essa é a nossa missão, não desistimos jamais. Aqui é granada sem pino, só tem kamikaze. Não importa o lugar, onde nós pôr, nós invade. É leste, ruas, ruas e quebradas da leste. Só monstro reunido e só quem é prevalece. Sai da reta, rapaz, que nós tá vindo pesado. O rolo compressor, inimigo do estado. De bombeta e de jaqueta, de boot e calça preta, sempre preparados. Aconteça o que aconteça, ainda tô na busca incessante, objetiva, de resgatar os moleque, várias almas perdidas. Vidas abandonadas, vidas desamparadas, vidas que tiram vidas, vidas desperdiçadas. A rima aqui tem mais peso que um tiro de 12 ladrão. Um arregaço psicológico, então abraça a visão. Nós é psico nas ruas, também somos coração. Em poder bélico, firmão, fechadão na missão. Do submundo, do submundo, do lado leste é nós que tá vagabundo. Abaixo do radar, seguindo a trilha, é rap nacional, não desacredita. Do submundo, do submundo, do lado leste é nós que tá vagabundo. Abaixo do radar, seguindo a trilha, é rap nacional, não desacredita. Justiça cega, mas a visão do rap que me guia. Em meio à injustiça, Deus que me justifica. Na trilha do caos, vou de cabeça erguida, com a verdade, dignidade de uma vida. Transparência na missão, contagem regressiva. Poder bélico da favela, novamente nas pistas vai chegar, retratando a realidade do submundo afastado, distante da cidade. Sorte pra quem desacreditou do que eu já previa. Aqui não tem espaço pra patifaria. Premonição, sexto sentido, revela o verdadeiro amigo. O invejoso é mato, separa o joio do trigo. O tempo fechado, o céu escuro, cinzento. Minha caneta é fuzil e a rima não tem segredo. É contundente, bate de frente, esmaga hipocrisia. Original, sou de periferia, das ruas de terra, do córrego Três Pontes, onde o poder público passa bem longe. Fé no pai, que o inimigo cai, não subestime. E nunca deixe de ouvir o de menos crime. Do submundo, do submundo, do lado leste é nós que tá vagabundo. Abaixo do radar, seguindo a trilha, é rap nacional, não desacredita. Do submundo, do submundo, do lado leste é nós que tá vagabundo. Abaixo do radar, seguindo a trilha, é rap nacional, não desacredita. Segue as ideias do raciocínio com coerência. Rap de consistência com persistência na inteligência. É rap de autoestima, é rap de incentivo. Se for pra ser escravos, então que sejamos. Estados do ritmo, acesso e inclusão, transparência e lealdade. Subestimar, sentir fraqueza é o pé dos covardes. A força divina não falha, aconteça o que aconteça. Simples, só HCDM, sei meu mano, maga milha. Há muito tempo atrás no rap, eu trilhei meu caminho. Tremelos, crime firme, forte entre rosas e espinhos. Estamos vivos, não sucumbimos ao boicote. Na mesma essência, sem se iludir com holofotes. Com a mente forte e o pensamento progressivo. HC, DRR nos objetivos. Em poder bélico, a voz do gueto não se cala. Sabe por quê? A força divina não falha. Do submundo, do submundo, do lado leste é nós que tá vagabundo. Abaixo do radar, seguindo a trilha, é rap nacional, não desacredita. Do submundo, do submundo, do lado leste é nós que tá vagabundo. Abaixo do radar, seguindo a trilha, é rap nacional, não desacredita.